de dor que você chora. Quantas vezes já pensou em ir embora, em jogar tudo pro alto e desistir? Deus está perto, com o odre em suas mãos, vai recolhendo cada gota do seu pranto e está dizendo: tranquiliza sua alma, estou aqui. Chora, que Deus está vendo, Ele está guardando, registrando no seu santo livro. Chora, Ele te entende, e o que está sozinho no deserto. Deus não vai deixar você parar nem desistir. Deus não vai deixar você prostrado aí no chão, não. Deus não vai deixar aquele sonho se perder. Isso que você ainda está de pé, e nem sabe